Bom dia para todo mundo que está na mesa, né? Bom dia para quem está ouvindo de longe. E a gente continua nessa história de Esaú e Jacó, para quem está acompanhando. E com ela eu queria fazer o link do texto de Romanos e do texto dos Salmos. O Salmo 131 é um salmo muito querido para todos nós, porque é um salmo que expressa algo que é absolutamente importante para todos, mas em especial para quem gosta de complicar a vida. Ele fala: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem meus olhos levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem coisas elevadas demais para mim. De certo eu fiz calar a minha alma qual criança desmamada para com sua mãe, assim a minha alma para comigo. Esse é um salmo que desde muito novo eu repito ele. É difícil passar o dia que eu não repito esse salmo na minha cabeça. Esse é um salmo constante. Porque eu gosto de estudar muito. Gosto de ler. Gosto de conhecer as diferentes escolas de pensamento. Tudo tem uma atração muito grande, né? Seja política, seja sociologia, seja antropologia, seja ciência, seja o que for. Isso tem uma atração muito grande. E existe uma mudança radical que acontece na cabeça da gente quando a gente se aproxima da ciência, ou da sociologia, ou da história, ou do que seja, se a gente perder o coração, perder do coração o ponto de referência. Naturalmente, a ciência, quando ela nasce no meio da igreja, porque é assim que nasceu a ciência, né? Ela nasceu no seio daqueles que seguiam a Deus, seguiam a Jesus, a ciência moderna ocidental, ela tinha como finalidade olhar para o objeto criado para chegar em Deus. Ou seja, o grande motivador de estudar era conhece o Senhor. E duas grandes formas a gente tem de se aproximar desse conhecimento de Deus: o estudo da teologia, a meditação, a contemplação, o silêncio, que nos leva a meditar em quem é o Senhor. E pela fé a gente consegue ser atingido, né, por esse conhecimento de Deus, pela vida que a gente leva, pia, santa, buscando alinhar nossa vida com Deus, conhecendo a sua palavra. E tem um outro jeito, e Tomás de Aquino foi um expoente disso, né, que é olhando as ciências naturais, olhando para as estrelas, olhando para as plantas, para os animais, para os demais seres humanos, e vendo através da observação da obra que essa obra tem um obreiro, tem um criador, e fica maravilhado. As pessoas me perguntam normalmente assim, né, por que que eu creio em Deus? E eu costumo responder, todo mundo conhece a resposta que eu dou: fotossíntese é o primeiro motivo pelo qual eu creio em Deus, o segundo é o estômago dos ruminantes, e o terceiro é o milagre com o qual eu fui atingido em ter a vida da Giovana comigo, em ter sido privilegiado de num determinado momento da minha vida ter Deus dado a graça de que um útero vazio fosse cheio, que um quarto que não existia passasse a existir, que pezinhos, que eu sempre falava que não tinha pezinhos na casa, passassem a existir na casa. Mas, se não houvesse a Giovana, se não houvesse esse milagre na minha vida, se não houvesse esse acontecimento na minha vida, bastava a fotossíntese e bastava o estômago do ruminante para eu, maravilhado, ver Deus. Porque é fantástico. Isso que vocês estão ouvindo latir é um cachorro muito enjoado que a gente tem aqui. Muito enjoado. Fora de questão esse cachorro. Bom, voltando a esse cachorro, que também me lembra que Deus existe, né? Que ele também é uma criatura que eu posso investigar. Por que será que ele é tão chato, né? E por essa investigação fala assim: Deus é bom, né? A gente salvou ele, né? Pois é. Eu não gosto dele, mas eu, ó, tô falando que eu gosto desse bicho. Mas vamos lá. A gente pode chegar à conclusão de Deus se a gente honestamente olhar para as escrituras, para a revelação da fé, para aquilo que Deus nos convida a conhecer ele através da fé, ou se a gente honestamente for investigar a criação. Isso vale do espaço mais nanométrico, que existe entre um elétron e um nêutron até as dimensões estelares absurdas que existem nos universos possíveis. Se a gente for honesto, esse é o ponto. Se a gente for honesto, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai cair impressionado. Eu me lembro, por exemplo, como é o nome daquele autor brasileiro que fala dos rios aéreos que vem da Amazônia? Não é o nome dele mesmo? Você lembra? Também não. Tem um autor brasileiro, né, que pesquisa climatologia e esses movimentos da água no continente. E as palestras dele são muito interessantes, os artigos científicos são muito interessantes. E num determinado momento de um livro dele, ele fala sobre a complexa tecnologia nanométrica que existe no solo amazônico e as interações que você tem, químico-físicas, biológicas, que acontecem no solo amazônico, que permitem que a gente tenha chuva no resto do país e que, apesar de nós estarmos numa área de desertos no mundo, a gente ter esse verde maravilhoso no nosso país. Num determinado ponto do livro, ele fala assim: o nosso cérebro não tem capacidade de abarcar a complexidade da tecnologia nanométrica envolvida nesse processo dos ciclos de água e de nutrientes que existem no solo amazônico. Isso é um cientista honesto. Você não tem computador nem cérebro que vai conseguir entender isso. E qual é o próximo passo de um cientista? Olha a coisa, seu. De um cientista. Some com ela. De um cientista que chegue nessa conclusão: cair de joelho. Cair de joelho e adorar. Cair de joelho e adorar. O cara fala: oh, maravilha de mente para bolar isso tudo. Isso não é coincidência, isso não ser é demais para minha cabeça. Quem sou eu para entender isso? Isso é o que leva uma pessoa honesta na ciência, honesta, e não ser cartesiano e achar que vai conseguir dividir essa verdade em tantos tijolinhos que ele se tornará possuidor da verdade e sábio aos seus próprios olhos. Que é sobre o texto de Romanos fala. O texto de Romanos fala: se achando sábios, se tornam loucos. Porque a gente é tão sabido que a gente tem explicação sociológica, biológica, genética, para tudo. Tem uma teoria muito boa. Aliás, a gente sabe coisa demais. A gente sabe tanto que a gente passa correntão e destrói floresta. A gente sabe tanto que a gente confina bicho, bota 15 mil bichos onde não cabe. A gente sabe tanto que a gente come quatro espécies vegetais das 30 mil que a gente podia comer. A gente é tão sabido que a gente provoca tanta doença em nós e que hoje a maior quantidade de doenças que nós temos que nos matam são causadas por invenções que nós fizemos. De tão espertos que nós somos, ficamos loucos. A gente não tem mais a saúde que a gente podia ter a partir da nossa interação com o bioma, mas a gente tem a doença que nos mata por causa da nossa sabedoria. E isso, como diz o texto de Romanos, acaba caindo para o nosso comportamento. Quando aqui em Romanos fala que eles foram abandonados aos seus desejos, ao seu apetite sexual, quem cria bicho sabe bem disso. Você junta um macho, uma fêmea, ou junta dois machinhos. A primeira coisa que o bicho usa instintivamente é algum tipo de atributo relacionado ao sexo dele. Já notaram isso? Hierarquicamente, ele vai tentar cobrir o outro, ou se ele vê a fêmea, o interesse de ele estar, ele vai tentar cruzar. Ele não tem controle nenhum sobre ele. E é enlouquecido. Isso, na verdade, faz parte do instinto natural dele. E isso nos iguala a qualquer animal. Nós somos assim também. E não é só sexo, é prazer no geral. A gente gosta de ter prazer. Quem não? Uma minhoca gosta de ter prazer. Pergunta a minhoca se ela prefere um ambiente agradável, quentinho, gostoso, ou se ela gosta de cair no suco de limão. Ela prefere onde tem mais prazer. Eu garanto. Isso simplesmente nos iguala a qualquer animal. Essa coisa da busca de prazer ser permanente de tal forma que a gente não faz outra coisa da nossa vida a não ser satisfazer essa necessidade. O que nos humaniza? O que nos difere dos animais? Quando a gente subordina essa busca a elementos que são maiores, são superiores, que permite que a gente não seja a sociedade violenta que nós naturalmente somos como espécie. Eu tenho falado sobre isso nos últimos dias. Nós somos a junto com o chimpanzé, né, como eu sempre digo, as duas únicas sociedades de violência gratuita que a gente tem nesse universo. Que simplesmente, gratuitamente, um mata o outro. Faz infanticídio, que é o maior crime que existe dentro dos chimpanzés. Isso não nos difere. Quando está tenso, arruma alguma desculpa sexual. O que que a nossa sabedoria faz? A gente começa a voltar para trás, para a nossa animalização, e dar uma explicação muito convincente, científica ou tecnicamente, por que que a gente é simplesmente animal como a gente é. É disso que Paulo está falando. A nossa sabedoria usada para justificar a nossa loucura. A gente explica dinheiro, a gente explica sexo, a gente explica gênero, a gente explica destruição, a gente explica produção maluca, a gente explica qualquer coisa com a ciência. E a ciência, assim, ela não está mais posicionada na observação da coisa criada, que nos leva a admirar Deus, e admirando Deus, a gente se humaniza. A gente começa a descobrir que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E que a gente pode querer o bem em vez de querer o mal. Agora, isso desce mais ainda. Quando isso vai para o nosso dia a dia. E a gente tem um exemplo nessa relação de Jacó com Rebeca, que muito espertamente, ao invés de observar o andamento natural das coisas, como elas poderiam ser, confiar em Deus, depositar a sua fé, arquiteta um plano fantástico para conseguir que o filho, né, ganhasse a herança que era devida ao outro filho. Lembrando que nessa sociedade, palavra dada valia tanto quanto documento carimbado no cartório, reconhecida a firma. É a mesma coisa. Por isso que Jacó fica tão desesperado. Eu dei minha palavra. Na nossa sociedade, isso não faz o menor sentido. Ah, daí que ele falou, faz aí, faz outra aí. Aliás, Esaú é bem moderno. Pai, me dá outra aí. Ele falou, filho, não dá mais, já passei o documento para o seu filho, para o seu irmão. Ele é o dono do negócio, velho. Olha o que Rebeca gerou. Já era tensa a relação entre os dois caras. E aí ela tem uma ideia maravilhosa. Vai lá para casa do meu irmão, que daqui um tempo seu irmão acalma, aí vocês voltam, a gente conversa, tá tudo bem. Bom, essa ida, a gente vai ver, vai levar para começo 14 anos. 14 anos de trabalho de Jacó para o seu tio Labão. 14 anos. Depois desses 14 anos, ele vai querer ir embora e ele vai estar com um bando de menino e vai levar 20 anos, pelo menos, para que ele venha reencontrar seu irmão. E quando ele for reencontrar seu irmão, ele vai morrer de medo de morrer, porque esse cara deve estar com raiva de mim até hoje. Ou seja, a nossa sabedoria, a nossa esperteza nos leva a fazer loucura também no nível das relações. Quando é muito mais simples a gente, humildemente, a gente se humilhar, a gente ser simples, a gente confiar em Deus e a gente observar nas relações que Deus estabelece, nas relações que existem na natureza, nas coisas que a gente encontra criadas ao nosso redor, a gente poder observar em cada coisa dessa onde que está a mão de Deus. Como que a gente faz isso na prática para terminar? Na pensa do pensamento judaico, ninguém pensa que Deus criou uma folha como um mandrake, um mágico, faz pim, apareceu uma folha. O modo como Deus cria uma folha de árvore é como se fosse tecendo. Que nem vocês fazem o macramê. Sabe, fosse tecendo, tecendo, tecendo, tecendo, e aquela folha vai se abrindo e vai surgindo. Nós hoje temos condição, por exemplo, de estudar fisiologia vegetal, de estudar o aparecimento de um botão floral, de um meristema de crescimento qualquer, que vai dando origem a uma folha. A gente consegue ver como os cloroplastos funcionam. E nisso tudo a gente pode ver a atuação e a mão de Deus. Quando a gente vê as relações humanas como elas podem ser, quando a gente vê as relações com os animais como elas podem ser, quando a gente vê a astronomia, quando a gente vê, sabe, a ciência do solo, quando a gente vê as leis matemáticas e físicas que regem, quando a gente estuda física newtoniana, quando a gente estuda física quântica, A gente pode observar nisso tudo um Deus que é tão maior do que a nossa cabeça que nos leva à adoração. Por isso, para terminar, a única coisa razoável que um honesto leitor e estudioso das verdades do Espírito que estão reveladas na Bíblia vai terminar é numa canção, é numa poesia, é numa música. E o único autocanon, a única consequência honesta de alguém que estuda ciência, biologia, física, matemática, ao se deparar diante disso tudo, vai ser poder dizer Deus, uau, e vai acabar numa música, numa poesia e na arte. A arte, Vinícius, você é o nosso artista aqui de plantão. Você, Camila, que gosta tanto de música, estava pensando em você hoje de manhã, Vitória com a sua coisa de querer bordar, querer fazer alguma coisa, Helena querendo fazer, sabe? Essas expressões artísticas, elas são o fim dessa honestidade. Quando a gente é honesto no conhecimento de Deus, quando a gente é honesto no conhecimento de Deus, e quando a gente é honesto na ciência que estuda, isso não acaba em teologia. Isso não acaba em filosofia. Isso acaba definitivamente numa obra de arte. Deus abençoe. Tá bom? Bom dia. A gente sempre